vem comigo pra dançar que eu te vi. Sim, como eu te vi, o mais lindo colibri. Não descobri qual é a fórmula de me aproximar. Mergulhar nesse mar, te chamar pra conversar. Passo o pano, esse é o plano pra ver fogos de artifício. Sei como é difícil, vai ser paz e amor ou vai ser tipo um míssil. A ponte bem dada na manhã, bem juntinho. Eu chego em você, sinto seu aroma, lhe aprecio como um vinho. Ou bela na luz que vem da janela, não liga pros meus papos, sequela. Vem na pilha do momento, sente o acontecimento. Se deixa envolver, que eu tenho argumentos pra te convencer, hoje a noite é tudo nosso. Chega desse papo, esse é o negócio. 50 pra cada e nós é sócio. E nós é sócio. Do jeito que tá não vai ficar. Vou e não quero parar. Vem comigo, adoro o seu jeito negar. Vem dançar, por isso vem comigo dançar. Negar. Do jeito que tá não vai ficar. Vou e não quero parar. Vem comigo, adoro o seu jeito negar. Vem dançar, por isso vem comigo dançar. Vem na vibe que te mexe, que te move da cabeça aos pés. Não desanda, na pista tem noites que são cruéis. A envolvência é a arte que domina. E sempre vai ter um procurando a guilhotina. O groove segue, marcando o ritmo do passo. Pois estamos todos livres, todos soltos nesse espaço. Os olhares se combinam quando mentes se iluminam. Rimas que não rimam vão passar a ter sentido no ouvido de quem simples prestar atenção. Que o sangue assim esquenta, nos trazendo a sensação. O tempo vai parando, o clima pede uma aproximação. Luzes baixas, a vontade, um lounge, uma intenção. A dança é essa e o aroma já diz tudo. O cheiro dela me transporta pra outro mundo. A noite é nossa e é só disso que eu preciso. E a porta de entrada é um simples sorriso. Do jeito que tá não vai ficar. Vou e não quero parar. Vem comigo, adoro o seu jeito negar. Vem dançar, por isso vem comigo dançar. Negar.